Voo no 165, decorado aos 13, chama controle 1208, correção. 1198, bom voo. 1198, obrigado, você tem um bom dia. Localizador, estamos dando um feedback. Duas aeronaves modularam ao mesmo tempo para o controle. O nome é 5, subiu, mantém nível 300, saída da Elvis de lança. Base para sinal, baixada e travada, é qual falso? 1-2-7. É qual falso, autorizado pouso, Cristiano 7, 180 com 10. O estacionamento é o Pat 5? Afirmativa, não é BTA. Ok, teve pouso. Livre pouso no 7, é com a foto. Torre de Salvador, muito bom dia, é o Papa Tango, estamos de alta verdade. Torre Delta Quebec, chamo para o cancelamento e passe pela direita lá no 7. Você vai a... Bom, tá pronto para o cancelamento, se autorizado, já se azul, são uma base pela direita para 17. Estimativo, plano multiplano IFR cancelado 013, 014, autorizado, base pela direita, chama na final da 17, com o trem baixar travado. Vai chamar na final da 17, com o trem baixar travado, estamos em Delta Quebec, grato. No plano Delta Quebec, qual será o estacionamento após o pouso? Aéreo está. Gente. Solo aos 15, ao estacionar a frequência livre, bom dia. Está na final da 17, baixado e travado, Tango Delta Quebec. Tango Delta Quebec tem livre pouso, pista 17, vento 180 graus, 079. Livre pouso na 17. Fique atento ao urubus aí na aproximação. Ok, ficaremos. Ativo, solo aos 20, táxi até Aerostar, estacionar a frequência livre. Aerostar, 5221, a linha decola, ficha 1-0, vento 1-5-0 graus, 079. Ok, vim acionar a chama para a decolagem. Um grande abraço. O trip 5221 decolado aos 22, controle 1198. 1198, boa. Torre Salvador, San 3296, final, baixado para lá. 3896, autorizado pouso, pistão 0, vento 18, correção 170 graus, 089. Livre pouso, pistão 0, tá 3896. Salvador, bom dia, Gol 1094, vai passar o externo, baixar a travada. Com 3896 no solo 25, chama o solo 211, vou livrar. 211, tá 3896. Gol no 094, aguarde picha livre. 7, aguardando. O carro recebeu notifiquez à sua esquerda, próximo no pátio, próximo à cabeceira 17. Vai decolar um helicóptero com pulo norte sem interferir na sua aproximação, ok? Ok, 7 gol 0094. Tá livre pouso? Livre pouso, 160 com 8 nós. Obrigado. O plano de Embraer livre decolar com o pulo norte, vento 160 com 8 nós. Chama na final para a RMAR. Solos 28, libere a direita, chama o solo 211. Direita 211, gol 1094. E abraça. Lagoa Norte, pronto para decolada presente e autorizado. Está presente, hein, livre. Chama fora do solo. Chama lá fora do solo. 180, 170 graus, 082. Bravo, decolado aos 28, chame o controle, 198. Chamará o controle, 198. Família Bravo. 198, 198. Mike Eco Delta, bom dia, Lívia Sonar, chame táxi. Oi, é o Guardião 07. Eu. Guardião 07, você. 07 está em Itapuã, para pouso no Agraécia. Procedente de onde, confirme? Procede do CAB. Ok, chão no solo controlado, parte do Graé, vento 160 graus, 08 mais. Guardião 07. Chama 07. Claro. Solo 33, frequência livre. Estendo o vale do transpondo, por gentileza, 07. Tá com 12 a bordo? Ok, liga o táxi, chama pra ingresso no 7, como é que é que eu boto? Mas que eu tenho a informe alinhada e pronto, decolagem. Torre, o patrulha 03. Patrulha 03, para pouso direto no GRE. Afirmativo. Chame na final para pouso no GRE, vento 180 com 10 horas. Para pouso, já visual com local, patrulha 03. Livre de colar, o Mike é com Delta, 180 com 10 nós. Papa, Mike Eco Delta, fora do foco. Mike Eco Delta, decolado aos 37, engrossar no litoral, chama o controle. 119, decimal 8. Para controle, 119, decimal 8, já. Patrulha 03 para cruzamento 17, final do GRAE. Autorizado, pouso no pátio do GRAE. O vento de 190 graus ao 9 nós. Informe no solo controlado. Tráfego avistado. Solo controlado, patrulha 03. em Salvador de Papa Romeu, Serra da Mão. Patrulha 03, o Solos 41, estacionar a frequência livre. Em Salvador de Serra da Mão. Serra VBV, pouso 10 ou 17? 17, confirma o vento? 160 com 10 nós. Diante da presente, propõe modificação da regra de voo para seguir base pela direita, visual 17. Estou autorizado. Base pela direita, reposta final da 17 com trem baixado travado. Plano IFR cancelado ao Zona 341. Diante, Serra da Vanda Vida. Autorizado a alinhar e decolar, vento 170 graus, 08 nós. Alinha, olá, 35. Para final, pistona 7, baixado e travado, Papa Romeu, Serra na Vanda Vida. Silva Vemer Vigas, o livro Pulso, pistona 7, vento 170 graus, 08 nós. Na Vanda Vida. Bate 5, não é isso? Bate 5, DTA. Zumba 207, final de 8 milhas, apesar da baixada travada. Afirmativo, aguardando o pista livre. Mandando a liberação de pouso, 4207. Decolado aos 4-4, chama o controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, boa. Sierra November Victor no solo aos 4-4, ao estacionar a frequência livre. Azul 4207, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 170 graus, 10 nós. Autorizado pouso 4207. Visual com tráfego no final? Visual. E após o pouso do azul ali mantém, pelo 630. O pouso ali Azul, fique atento ao Urubu no final, ok? Certo. Quatro dois zero sete no solo, 47 à livrar direito, solo 2-1-1. Liberando na foco, solo 2-1-1 no azul, 4-2-0-7. Volume 30, 160 graus, 099. Decolagem, volume 30. Ali mantém no 621. Ali mantém no 0, bom, no 621. Decolado aos 49, chama o controle em 19-8. 19-8, olha. Torre Salvador, esse é o TAM 3198, passando externo, baixado e travado. 3198, continua aproximação e agora de pista livre. Aguardando. O Gol, número 21, no livre de decolar, vento 180 graus, 102. Livre decolar, 10, Gol, número 21. Autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 11 nós. Pouso autorizado para o 3198. Gol 621, decorado ao 52, chame o controle 119, décima 8. 198, gol 1621, obrigado, bom dia. Então aí, Codial, bom dia, Xanami 140, ponto 0, pronto, visual com o colega na final. Torre, bom dia, voo no 561. O Xenem 140, Sinti, mantém ponto esperando. Mandei. Voo no 561, número 2, continua a aproximação, guarda pista livre. Guardando pista livre, dá no 3198 no solo 54, chama o solo 121 no 1. 198. Gol no 561. Autorizado o pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 109. Autorizado o pouso, 1561. Zulu, Juliette, Serra, livre acionar, chame táxi. Os alunos viram que você acha por ingresso, vocês. Xené 6140, ali mantém. Juliette, você é autorizado o ingresso, informe alinhado e pronto. Pista 17. Solo 56, chama o solo 211, ao livrar. 211. Xerem 140, livre de decolar, 2170 graus, 092. Patango Lima Cruz Zulu, passando a externa, baixada da vara. Presidente Lima Cruz Zulu, ajuste no 08, continue a aproximação, guardando pista livre. É. Quilo Zulu, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, no zero nós. É, você nem vai, Quilo Zulu. Pois é, 140, decolado 58, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, bom dia. Centro já decolagem, questão 7, vento 180 graus, chama 09. Lima Kilo Zulu, solo 1400, ao livrar 121, decima 1. Zulu, Juliette Sierra, decolado 1400, controle 119, decima 8, boa viagem, está regresso. É. Salvador, Tanguinha Bravo. Tanguinha Bravo, ajuste no 097, mantém espera no setor sul, sobre o vertical, vertical do farol de Itapuã, aguardando para cruzamento do campo. Manterá aqui o farol de Itapuã, aguardará autorização para cruzamento, Tanguinha Bravo. Torre, volume 648.0, pronto. Volume 648, linha decola de imediato. Afirmo. Frisado, linha decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 10 nós. Também decola 10, volume 648. Torre, Salvador, gol, chinamento 200, tá agora, passou do externo. Chinamento 200, ajuste no 017, continua a aproximação, guardando a pista livre. 10, 17, agora, no 6200. Chama 200, informa o tráfego no setor sul, Robson 44 a 500 pés, sem interferir com a aproximação. Chama 200, torre. Prossiga. Informa o tráfego no setor sul, sobre a linha do litoral, a 500 pés, é um Robson 44, não interfere com a aproximação. Gente, 6200. Chama de Bravo, tá visual com o rebote da Bianca na curta final. Afirmo. Tem condições de cruzar em Itaguaí do tráfego, atento às três turbulências? Positivo. Está autorizado o cruzamento do campo, a Itaguaí do tráfego. Reporte cruzando o campo, Tango Índia Bravo. Positivo. Está autorizado, Torre, o Tango Índia Bravo permanece aqui mais uns 5 minutinhos. Está fazendo o link aqui com a rádio, após cruza na Itaguaí. Gente, reporte para o cruzamento, Tango Índia Bravo. Boa.